ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Oito horas e três minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone. Mais uma noite gelada aqui em São Paulo. Mas o importante é que estamos todos ligados na Cultura M, com a boa música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Tem os pedidos dos nossos amigos ouvintes pelo 21823081, telefone que eu estarei repetindo durante a nossa programação. E vou ficar aqui na torcida para que você também participe do nosso programa, como os nossos amigos irão participar do programa de hoje, e o programa que tem também história com H da nossa música brasileira. Vamos começar o programa com os pedidos do Tito Siqueira, que mora na cidade de Amparo, e que pediu com Gilberto Alves, Tenho Pensado Tanto em Ti. Mas a música que inicia o programa é um pedido da Maria de Campos Silva, do Jardim de São Paulo, e tem uma história. De 1935 até 1942, portanto, 7 anos, Orlando Silva fazia um sucesso retumbante. Era o homem da voz naturalmente afinada, de uma interpretação inata, eu diria até que invejável. Teve um tenor italiano chamado Tito Schipa, muito conhecido na Itália, cantava ópera, e ele veio para o Brasil, ouviu Orlando Silva, ficou admirado. Ele disse até para Orlando Silva: olha, você não precisa estudar canto, é perfeito. E o Orlando Silva, curiosamente, isso é uma coisa louvável. A gente, assim, quando as pessoas têm qualidade, não tem inveja, não tem medo de outra pessoa. O Francisco Alves reconheceu o valor do Orlando Silva, levou Orlando Silva para iniciar dar os seus primeiros passos como profissional no rádio, e o Orlando Silva fazia tanto sucesso quanto o Francisco Alves. E os dois tinham espaço na música, porque os dois tinham qualidade. Então, quando uma pessoa tem qualidade, não tem que ter nem medo, nem inveja do outro. Cada um faz o seu trabalho, cada um tem o seu público, você trabalhando, fazendo as coisas com o coração, não tem que ter medo de nada. E o Francisco Alves teve este gesto sensacional, reconheceu o valor do Orlando Silva, pegou o Orlando Silva, levou para o rádio, e o Orlando Silva era um grande sucesso, assim como foi Francisco Alves também. E a exemplo do Francisco Alves, o Orlando Silva cantava tudo quanto era tipo de música. Aliás, quase todos os cantores da época, porque todos cantavam muito bem, não tinha outros recursos, não. Os recursos eram naturais. E no dia 28 de abril de 1939, Orlando Silva entrou nos estúdios da RCA Victor para registrar mais um grande sucesso: A Valsa Por Ti, composição do Sarroris e Leonel Azevedo, que é o pedido da Maria de Campos Silva, do Jardim São Paulo. E a música e o pedido que iniciaremos o nosso gramofone desta noite de terça-feira. Vamos ouvir. Por ti serei capaz de todas as loucuras. Que enfrentarei o mar, o céu e a terra, e beberei da vida taça de amarguras pelo teu amor. Por ti farei da vida um céu, serei feliz ou morrerei de dor. Por ti transformarei a face do em pérolas de luz, eu farei a negra escuridão. Por um sorriso teu, darei a vida e morrerei feliz levando a tua imagem no meu coração. Sem ti, porém, serei no mundo um condenado, um triste menestrel de um sonho apaixonado. Tu és a primavera em flor, tu és minha ilusão de amor. Eu sou o teu cantor, sem ti meu coração soluça e a vida é um horror. E quando lá no céu de estrelas constelado brilhar com merencória luz, a lua na amplidão, amargurado, meu canto que é o gemido triste do meu coração. Tua imagem no meu coração. Mais uma vez tu me fugiste, deixando-me assim tão triste. Procuro em vão por todo lado teu olhar, não poderei jamais te olvidar. Não queres ver que eu só desejo o doce encanto do teu ser. Tanto em ti, acho tão doce recordar, e na saudade eu me perdi, porque não mais tive vontade. Foi o meu sonho encantamento, como um catavento mentiroso e singular. Mentiroso e singular. E iniciamos o nosso gramofone desta terça-feira, 1º de agosto, com o pedido do Tito Siqueira, da cidade de Amparo. Ele pediu com Gilberto Alves e a composição de Aristides Borges, Tenho Pensado Tanto em Ti. Antes, nós ouvimos o pedido da Maria de Campos Silva, do Jardim São Paulo, Por Ti, música de Sarroriz e Leonel Azevedo, na voz de Orlando Silva. É, o que a gente estava falando aqui do Francisco Alves ter levado o Orlando Silva para a rádio, para se profissionalizar, sem medo, sem inveja, sem nada. A música brasileira ganhou dois grandes intérpretes, dois artistas espetaculares. Deveria ser sempre assim, né? Isso é bem legal. Bom, vamos continuando com o programa. Vamos ouvir o pedido do Vicente Pires de Almeida, que mora no bairro do Sacomã. Ele pediu com Francisco Alves, Cadeira Vazia. Depois tem o pedido do Francisco Valadão, que mora na Vila Dalila. Pediu com Linda Batista, Foi Assim. E para Juliana de Souza, do Itaim Bibi, Nelson Gonçalves vai cantar Renúncia. Que eu julgava que fosse compreender mesma coisa em que estava, porque a criatura que eu sonhava não foi aquilo que me prometeu. Será que é meu destino? Será que é meu azar? Mas tenho que viver brigando. Todos no mundo encontram seu par. Souza, do Itaim Bibi, Nelson Gonçalves, cantor de Roberto Martins e Mário Rossi, Renúncia. Paulo Francisco Valadão, da Vila Dalila, Linda Batista, cantor de Lupicínio Rodrigues, Foi Assim. E para o Vicente Pires de Almeida, do bairro do Sacomã, Francisco Alves, cantor de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. Gramofone, pela Cultura AM. 8:22, daqui a pouquinho estarei passando o telefone para que você também nos dê a alegria da sua participação aqui no nosso gramofone. Vou lembrar sempre, é apenas um número de telefone, mas são muitas linhas. Então, assim, quando uma linha está ocupada, a sua ligação cai em outra linha. Se 5 pessoas, um número qualquer aí, ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas, porque quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra e assim sucessivamente. São muitas linhas, é um sistema que a Cultura implantou para que a gente possa conversar com vocês de uma maneira muito mais fácil, para que vocês tenham facilidade para quando ligarem para cá conseguirem o telefone livre, e a gente só fica esperando que você ligue mesmo e participe do nosso programa, nos dê essa alegria. Então daqui a pouquinho eu passo o telefone, é só ligar de segunda a sexta-feira, o horário é das 9 da manhã às 6 da tarde, e o sistema é muito simples para você participar. Já já eu explico. Eu gostaria que você deixasse lápis e papel e anotasse esse telefone e deixasse assim, ó, num lugar muito especial, para de vez em quando, mesmo depois que você participar e tal, continue, dá uma olhada no telefone, liga pra gente, participa novamente, é sempre uma alegria, tá bom? A gente vai ouvir agora o pedido da Emília Cavanella, que mora no bairro de Moema, e pediu com Vassourinha Emília. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Miguel Evaristo, que mora na Vila Maria, e quer ouvir na voz de Silvio Caldas, Vou Partir. Vamos ouvir. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras. Emília é mulher, papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Quero uma mulher, sai para a bar e cozinha, e de manhã cedo, acorde na hora de trabalhar. Fazendo das outras, Emília é mulher, papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo, acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, Emília, Emília, eu não posso mais. Ver o meu sertão em flor. Gramofone pela Cultura M, o pedido do Miguel Evaristo da Vila Maria. Ele pediu e nós ouvimos Silvio Caldas cantando de João de Barro, Vou Partir, para Emília Cavanella, no bairro de Moema. Vassourinha cantou de Wilson Batista e Haroldo Lobo, Emília. 8:29, vamos ouvir o pedido do Clóvis Vani, que mora no centro da capital de São Paulo e quer ouvir na voz de Orlando Silva, Quando a Saudade Apertar. Depois a gente vai ouvir o pedido da Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha e pediu com Francisco Alves, Dona da Minha Vontade. E a outra música é um outro pedido musical. O pedido é do Edgar Luiz da Silva, que mora no Jardim Marília e pediu com Vicente Celestino, Coração Materno. Vamos lá então. Apertar, e o remorso em teu peito cruel se abrigar. Tu sentirás então a mesma dor que eu senti quando vi morrer o amor na solidão desse teto onde um grande afeto chorando perdeu. Meu violão soluçando, minha alma cantando, só lembram de ti. E quando a tarde declina e a verde cantina já veste da noite, como num sonho, o teu vulto risonho, falando-me de amor. O rio ao longe rolando, cigarras cantando de tarde ao sol. Trazem a minha alma vazia, cruel nostalgia que faz minha onde um grande afeto chorando perdi. Meu violão soluçando, minha alma cantando, só lembrando de ti. Saudade de quando em quando, passarinho segredando, voltando rente ao chão. Felizes na primavera,

distância, salto-lhe da mão. Sobre a terra, o pobre coração. Nesse instante, uma voz ecoou. Magoou-se, pobre filho meu. Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me. Aí foi o pedido do Edgar Luiz da Silva, do Jardim Marília. Vicente Celestino cantou dele, Coração Materno, para Rosa Castilho Sierra, do bairro da Penha. Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, Dona da Minha Vontade. E para o Clóvis Vani, que mora no centro da cidade de São Paulo, Orlando Silva cantou de Leonel Azevedo e Jaime Florence, Quando a Saudade Apertar. Gramofone, pela Cultura AM. 8:39, vamos ao telefone do gramofone. Ó, gostaria muito que você participasse. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede a sua música. É só isso. E a gente vai ficar muito feliz em poder falar tudo isso aqui no nosso programa, como vimos fazendo até agora durante o nosso programa e durante outros programas anteriores. É uma grande alegria ter a sua participação no nosso programa e eu vou ficar torcendo aqui para que você ligue para a gente participar. O telefone é o 21823081. 21823081. 21823081. Só ligar de segunda a sexta-feira e eu vou ficar torcendo. Vou repetir o telefone antes de encerrar o programa, tá bom? Bom, a gente está encerrando aqui a primeira parte do nosso programa, que é a parte que os nossos amigos ouvintes, além de nos prestigiarem do outro lado do rádio, também participam do nosso programa. E mais uma vez, vou esperar a sua participação. Um grande abraço a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram, a você que está aguardando a participação. A sua vez está chegando, tá bom? E vou esperar a sua ligação no 21823081. Vamos prosseguindo então com o nosso gramofone. Vamos ouvir agora Anjos do Inferno e a composição de Assis Valente, Brasil Pandeiro. Para o mundo samba. E o Sai está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato. Vai estar no susto, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada com ioiô e aiá. Brasil, Brasil. Esquenta e vossos bandeiros. E os terreiros, está na hora de sambar. Há quem sambe diferente, outras terras, outra gente, num barulho de matador. Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores. Expressões que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos. Era nossa madrugada. Tá dizendo que o molho da baiana. desses quintais, bebi nosso céu, sentindo a lembrar os meus olhos do véu em passar. Eu quis de novo sonhar e vivir sem pensar, sem mais infeliz. Thank you. avise que está sorrindo. Esconderam o Laurindo, mas não se sabe onde foi. No gramofone, Araci de Almeida cantou de Noel Rosa e Hervé Cordovil, Triste Cuíca. Araci Cortes cantou de Jota Soares e Carlos Medina, Reminiscências. E Anjos do Inferno, de Assis Valente, Brasil Pandeiro, Bando da Lua. Foi tão sorriso. a lua contasse tudo que vê, de mim e de você muito teriam que contar. Contaria que nos viu ficando e se fosse chorando, me pedindo pra voltar. Carmen Barbosa cantou, de Adolfo Teixeira, Quando Lembrares Deste Amor. Aurora Miranda cantou de Custódio Mesquita, Se a Lua Contasse. E Bando da Lua, de Assis Valente e Zequinha Reis, Mangueira. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas amanhã, logo após o professor Pasquale Cipronetto, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Gramofone. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Um grande abraço a todos os que participaram de hoje com seus pedidos musicais e só recordando o telefone e aqui na torcida para que você também participe e nos dê esta alegria pedindo as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Só ligado segunda a sexta-feira no telefone 2182-3081, 2182-3081. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, só ligar, falar o seu nome, seu sobrenome, pedir a sua música, falar o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pronto. E a gente vai ficar muito feliz em falar tudo isso aqui no nosso gramofone. Vou ficar aguardando o seu pedido aqui. Daqui a pouquinho, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou...